A 1:08, é o Papa Romeo, Índia November Alpha. Viva Índia, Julieta, mantendo meu pé, está bem? É, ambos os tráfegos mantenham no meu pé. Afirmativo, fazendo o tráfego informado, vá manter meu pé, solicita a frequência livre para a coordenação. Abatamos Chiquilo Zulu, livre frequência para a coordenação. ...738, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. Autorizado final do X-Ray, vamos lá, estabilizado, 732. Passa autorizado via Juliette Alfa, ponto 0910, chama torre 118-5, altímetro 04. Solo azul 4207 para táxi com 106 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alterna Campinas. 4207, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 11895, altímetro 104. Gente, Juliette Alfa, torre 1895, 1014, desculpa, no último. Grato, bom dia. Amã, desça até nível de voo 080, QNH 1014. Toque da chegada Amã até 80-5220 da trip. Uno 260, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 12545, alternando 2085 ou 1260. Juliette Tango Zulu, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 100 graus, 14 nós. O 220, autorizado a Proje Duna. Proje Duna para o 5220, muito grato, senhora. Senhorita. Papa Romeo de November Alpha, mantenha um no meu pé em condições visuais. QNH 104. Confirma, Papa Romeo de November Alpha, mantenha um no meu pé. Afirmativo no corredor Vera Cruz. Positivo, mantenha um no meu pé, corredor Vera Cruz, e Vera Cruz. Estabilizado, 1738. Gol 1738, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, boa tarde, boa noite, 7308. Azul 4060, desça para 2000 pés, QNH 0014, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, reporte realizado o localizador. 2014, autorizado X-Ray, reportará no localizador 4060. Bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso pista 10. Aguardando pista livre, Gonçalves 738. Azul 4207, pronto, ponto espera da 10. Azul 4207, ciente, mantém o ponto de espera, pista 10. Ciente, mantém espera, o Azul 4207. Papatango Juliette, Tango Zul, decola de Salvador às 37, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, obrigado senhor, seu modo de dia. Bom dia. Bom, controle, bom dia, Juliette, Tango Zulu, decolou da 10, 5196. Papatango, Juliette, Tango Zulu, contato radar decolagem, suba até nível de voo 100, mantenha a rádio. Radial 350 por 20 milhas de Salvador após voo de Albon. Vai manter a radial 350 de Salvador por 20 milhas após Albon, Juliette Tango Zulu. 270 autorizado, Guarulhos 360, via Toresque 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da ELF, Leda Bidev, controle 119, decimal 8, transponder 5162. Do nível 360 para São Paulo, Guarulhos, Super Whisky 50. Decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda Fidev. 1198 ao controle, 5162 é o transponder, o voo 1270. 1270, chama a posicionar. Chamarei pushback acionamento. O Juliette Tango Zulu, confirme a pro ideal para o destino. 350, a radial 350. Sabatão, Juliette Tango Zulu, autorizado voar direto. Destino, subindo até nível de voo 100. Reporte, quando, informe quando possível estimado de pouso. Aqui o pouso será no 506, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, pouso 1506 Zulu, confirme? Afirmativo, 1506 Zulu. Sente. Curta final a linha e mantém cabeceira 10. Após a passagem do voo, a linha mantém 4207. Salô Salvador, nosso muito bom dia, o 3191 da TAM, gente, daquilo 340 para o Galinhão. 31 avião autorizado Galeão 340, aerovia Upper November 857, seguro Upper Zulu 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5153. Papá Romeu, Mike Papá Lima, prossiga. Deve, Upper Whisky 857, Serra Golf Romeu, Upper Zulu 16 Cruz, Upper Zulu 14 Barbacena 5153 acionado e decola com 198 para o TAM 3191. 3191, chama de ficha acionada. Chama na TAM 3191. Zero tá cruzando 230 para 150, com informação quilo. 7.6740, acendo identificação, autorizado chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH no 014. 7.050, 14, 6740. Trip 5220, desça até 3.000 pés, QNH no 014, reporte estabilizado localizador. 3.014, vai chamar quando estabilizado no lock, o 5220. Mike Papalima, confirme transponder acionado. Fizendo ciente, mantendo 500 pés, confirme o tipo do equipamento. Thanks. Trip leve desvio aqui à direita, vai evitar uma formação mais 3 milhas para voltar para o de Duna. Gente. Confirma, Favito Juliette. Favito Juliette, solicita da presente, eu agradeço. Gente, Favito Juliette, reporte ingressando no corredor Interlagos. Reportar ingressando no corredor Interlagos, já Favito Juliette. Palima, controle Salvador. Fez modificação de voo? Baixar pra lá. Azul 4060, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-10 graus, som no 5 mais. Ele pousa 4060. Reporte visual com local de pouso. 7 decola aos 4-2, controle 19-8, bom voo. Gente, 19-8, 4207. Azul 4207, subida passando I 400 pés, perfil da Dael. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da Dael. 360, saída da Dael, 4207. Azul 4207, voo direto Leda. Direto Leda, azul 4207. Azul 4060 no solo às 44, direita 121 no decimal 9. Direita 219. Solo Salvador, bom dia, azul 4060, livrando a pista. 060, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 4060. Então, November Alpha, foi na proa da rotatória, reporte na rotatória, o visual com campo. Levar na proa da rotatória, reportar o visual com campo, em November Alpha. Pode descer para 2000? Trip 5220 autorizado, desça para 2000 pés, que é negar no 014, autorizada final do procedimento ELS X-Way, reporte estabilizado localizador. 2000, watchmark estabilizado na final, trip 5220. Avisar o local de pouso, Mike Papa Lima. Papa Romeu, Mike Papa Lima, livre frequência para coordenação. Vamos para a nova decolagem. 760, autorizada para o Edona. 76740, foi na para o Editap. Foi, tá, 76740. Sobre o Road Farming, Line America 9752. 9752, Squawk Ident, cleared by arrival descent by level 050. 050. Índia Novembro Alfa, tá avisando o campo. Índia Novembro Alfa, chame torre, 118 decimal 95. Chamará 118 95, Índia Novembro Alfa. Estabilizado? Afirmo no presente momento. 5220, chame torre, 198 decimal 95. 1895, muito grato, senhorita. Boa tarde. 4. Muito bom dia, o trip 5220. Afinal, estabilizou no lock. Trip 5220, bom dia, continua a aproximação, reporta embate travado. Tente, Trip. Sete-meia-sete-quatro-zero, desça para 2000 pés, quem negar no 0 no 4. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. Escutou, Webjet 6740? 6740, desculpa, copiou. Está autorizado ILS X-Ray, chamará. Estabilizado, descendo para 2000. Azul 4207, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Paciente, frequência 1251, alterna 3325, azul 4207. Serra Morro de São Paulo, 1000 pés autorizado, decolando da 17 com curva direita no corredor Axé. Controle 119 decimal 8, aciona 0117. Papa Romeo Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Está no pátio 5, chama para puxa, corrigindo. Estacionamento de táxi, torrinho 1895, confirme para o Beto. Objeto 5728, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060, QNH 1-0 no 4. Identificou 060 na mar, 1-0 no 4, 5721. Pátio, pista que decola. Da aí, pátio, secreção geral, eu não copiei. Na vanguarda da Aerostar. Sim, na vanguarda da Aerostar, Nicolão 1-0, autorizado Maceió 2-0, via Peruíbe 5-8. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5154. Alfa-Vito Juliette, ingressando no corredor Interlagos. Alfa-Vito Juliette, chame na rotatória ou visual com campo. Chame na rotatória ou visual com campo, Alfa-Vito Juliette. Afirmativo, funcionamento táxi com torre 11895, confirme de AB. 04-02, camarada para... Afirmativo. Para o pushback, estacionamento está 3095 no gate 07. 3095 autorizado, chama táxi. Chamará 3095. Índio Novembro era alfa autorizado, pouso, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 195 no S. No solo a 5-3, direita 1-2-1, décima 9. Quebrando aquilo, direita 2-1-9, o solo trip 5-2-2-0. Fly, Itap position. Itap position, América 975. Papatango, Romeu Papatango, está a 3 milhas para ingresso na terminal Aracaju. Serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 070, chame controle Aracaju, frequência 120.3. 5220, livrou o via táxi foi aquilo na sua escuta. 5220, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa, Pátio 3, o trip 5220. Confirmando, Alfa, primeira esquerda, ataque 6 kg, Pátio 13. Tive ataque 6 kg, o trip 5220. Jete 6740, chame torre 118, decimal 95. 108,95, 6740. Tá no traves do Parque de Pitoçu, Mike Papalima. Mike Papalima, chame torre 118, decimal 95. 118,95, boa. Pistão no zero. Agora autorização de pouso 06740. Torre de Salvador, Alfa Papa Romeu, Mike Papalima. Autorizado, chamarei, voo 0270. Confirme intenções de pouso do Mike Papalima. Para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, 5720. Objeto 5728, informa que segue tráfego, 12 horas, 13 milhas, passando nível de voo 060 para nível de voo 050. É o Mike Delta 83. Ciente, 5728. Propondo a modificação de regra e 40 milhas afastadas agora, vai manter o 065 para a Petrolina visual, e o estimado de pouso permanece, é o 06. Relatamos direto Tango Zulu, confirma o controle de estar com referências visuais? Afirmativa, completamente visual. Direto Tango Zulu, as regras de voo foram modificadas ao Zuno 3567, mantendo nível de voo 065. Tendo 065, direto Tango Zulu. Papalima visual com o Boeing da Webjet final da 10 agora? Afirmo. Hoje prosseguir a retaguarda do tráfego para cruzamento final da 10? Positivo, senhor. Sim, Exatamente. Então inicie curva esquerda, vai cruzar final da 1-0, a retaguarda do tráfego, sem interferir com a aproximação. Positivo, vai cruzar o estão 1-0 na retaguarda do triplo. Aproximar a Prado aí. Após o cruzamento, será autorizado aproximar direto para o Paz 4. Positivo, senhor. Web 6740, tráfego à direita, helicóptero aproximando para cruzamento à retaguarda sem interferir com a aproximação. Paciente, 6740. 3191, pushback acionamento no 06. Alfa Salvador, é o Papa Romeu Tango Alfa Papá. Papa Romeu Tango Alfa Papá, no pátio 5, livre acionamento, chama táxi. Chama táxi. Aguarda, 3191. Repara, táxi, está 3900, estamos com 186, com 4 horas e 10 até na Galeão. Alfa Vitor Juliette, está presente, autorizado final da 17, reporta final de 3 milhas, o ajuste no 04. Ajuste no 014, reporta final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Firme ao Alfa Tango Sierra. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7. Amanda aí. Tá livre, chama táxi. Tá livre no 06, chama para o táxi, está 3191. Paulo Salvador, o gol 1270 para o táxi. 149 a bordo, 3 horas e 40 em autonomia alterna Galeão. Autorizado o táxi, só tento acelerar a passagem ao arrebosto, táxi à direita, ponte para a torre, 1-1-8, esse é a dúzia que ligado, fugindo. 1-1-8, esse mal 95, H-1014, gol 1270. A gente vai dar a passagem para o Airbus à direita, ponto de espera da 1-0 em 1-1-8-9-5, o gol 1270. Web 6740, Budei, approve taxi via Alpha Juliet, Gate 07. Nível de voo 065, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Ok, vai chamar Recife 125-45, alternando 126-85, confere a posição. Tem um excelente tarde, Juliet Sanguzulu. O 5728 vai atingir 060. Objeto 5728, desça via para 3000 pés, que é legal no 04. Desce via para 3000 com 614. Vitor Charlie Bravo Bravo, confirma de Red Cop. Solo Salvador Gono 270. Gono 270. É, confirme, nós daremos passagem ao Airbus? A FIA, só um minuto, dá 3895 na escuta solo. Afirmo, o mesmo tá na escuta solo, já tá liquidado, e a gente seguindo o mesmo, o gol no 277. Tá, não consegui copiar, senhor, sua mensagem no 277. Esse ano tá livre táxi, seguindo o Airbus, pode esperar a torre, 3895, tá, gol no 277. Gente, livre o táxi, segue o Airbus, 895, obrigado. Confirme a craft that coming to cop. 17. Da 3895, complete o alinhamento e a pós está livre, a decolagem. Da 10, vento 1-10 graus, 17 nós. 7, vai alinhar e decolar o da 3895. Controle Salvador, da 8001, informação possível, boa tarde. Então, 8001, no ACN identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal, no 0 no